levar para salvar e libertar o nosso irmão. Está lá fora, agora, agora, ainda há ignorância que tem em si uma força sublime que quer se libertar. Então vamos, vamos, vamos, vamos gravar esta lição. Lição de luz, fraternidade, lição de amor racional. Desse jogo que é a matéria, a nossa triste prisão. Então vamos, vamos, vamos, vamos gravar esta lição que está nos livros, universo em desencanto. Que está nos livros, universo em desencanto. Lindo e relindo, lindo e relindo, vamos gravar esta lição. Que está nos livros, universo em desencanto. Está nos livros, nos livros.